Jesus, Rei dos Reis. Ele é soberano, grande é o Shaddai. Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus é onde Judá. Aleluia. Jesus, raiz de Davi. Jesus, Cordeiro de Deus, a brilhante estrela da manhã. Ele é Jesus, leão de Judá. Jesus, raiz de Davi. Jesus, Cordeiro de Deus, a brilhante estrela da manhã. Majestade, Ele é digno, irmão, de receber o meu louvor e o seu louvor. Celebrai a Cristo, vós todos os povos, cantai louvores ao teu santo nome, pois és rei.